não sei rezar. Como viver então? Não é só pra pedir por mim e por outros, mas pra confortar, acalentar e agradecer dentro de nós. Desesperadamente em público reclamar da vida ao desatino e talvez dizer já seja uma reza, já seja uma reza, já seja uma oração dentro de nós. Juro.